acordar de novo de manhã, ouvindo o som dos automóveis. Sorrateiro, medo sempre está. E eu olhando o céu de astronaves. De repente os olhos saltam do lugar. Num tumulto formidável. E o que era suave, terno, fraco se tornou. Das cidades. E ao sentir um sopro desumano e sem paixão, de uma onda imensa de ilusão, então se esquece tudo e tudo e nada, nada não. Esquinos, gritos roucos da razão. E eu sei, nem do amor, nem da paixão. Ao acordar de novo de manhã na TV, intelecto formidável, mas um bater o tempo devagar faz ver, tudo não passa de bobagens. E tão manhoso medo espreita até, mais mortal desavisado. E da sacada oculto e quase de pé, vejo dois casais de namorados. E ao ouvir os gritos submissos e sem paixão, e ao se dizer que a felicidade de certo eu sei que é o abandono insano da razão. E eu sei, nem do amor, nem da paixão. E eu olhando um céu de astronaves. De repente os olhos saltam do lugar.